Os mini repórteres estão de regresso à Rádio Boa Nova, neste projeto em parceria com o município de Oliveira do Hospital. Comigo, Lina Fernandes, a coordenadora deste projeto, que é novo aqui na Rádio Boa Nova. Lina, olá. Mais uma vez damos voz a estes mini repórteres aqui na Rádio Boa Nova. O que é que os mais pequenos andaram, então, a investigar nestes últimos dias? Olá Liliana, bom dia uma vez mais. Cá estamos realmente nós mais uma vez para apresentar mais um programa de mini repórteres e desta vez fomos com um grupo que está a frequentar as férias ativas da biblioteca. Também, tal como dissemos inicialmente quando apresentámos o projeto, sempre que haja necessidade ou que haja alguma atividade, alguma iniciativa da autarquia, nós faríamos o programa. Desta vez estamos também a fazer o programa com os meninos que frequentam as férias ativas da biblioteca, tal como eu disse, e na passada quinta-feira andámos à descoberta da toponímia de Oliveira do Hospital. E, para quem não sabe, que ainda há algumas pessoas que realmente não têm conhecimento desse facto, nós temos um bairro, que é o Val do Ferreiro, em que as ruas são todas com nomes de autores portugueses, de escritores. E nós abordámos esse assunto com as crianças e houve a curiosidade de ver se realmente quem lá mora também tem esse conhecimento. E foi isso que fizemos. Pegámos no microfone da Rádio Boa Nova e lá fomos nós, embora o tempo tenha ameaçado um bocadinho com uns pinguitos, com alguma chuva, mas lá fomos nós para a rua, para Val do Ferreiro, e abordámos quem por nós passava e quem vinha espreitar ao jardim, às janelas, o que é que os meninos andam aqui a fazer. E abordámos os locais, as pessoas que habitam aquele bairro, e foi isso, abordámos a toponímia. Os meninos ficaram a saber também o que é isto da toponímia, a importância da toponímia nos locais, e falámos com as pessoas acerca dos autores daquelas ruas. E as respostas foram variadas e algumas até com graça, é isso que os nossos pequenitos nos vão mostrar aqui em áudio já daqui a pouco, nos mini repórteres. Lina, como é que tem sido para ti já agora coordenar este projeto dos mini repórteres? Tem sido bastante engraçado e satisfatório. Há uma curiosidade muito grande pelo microfone. Por incrível que pareça, os próprios adultos, quando veem a aproximação da criança com o microfone, ainda há pessoas que reagem a dizer não quero dizer nada. Mas pouco a pouco as crianças estão a aderir mais. Também vão falando entre elas, não é? E também estão a gostar da experiência e encarnam uma personagem, o que é engraçado porque num grupo, eu posso dar o exemplo que nesta última atividade era um grupo de 16 crianças e todos fizeram questão de serem mini repórteres, e mesmo quando a gente se esquece de algum, ele próprio põe o dedo no ar e diz: eu ainda não fui mini repórter, e todos passam pelo papel de mini repórter. É bastante engraçado. Todos querem protagonizar. Exatamente. E uma coisa também muito engraçada, Liliana, deixa-me só também referir, às vezes há pais, porque os meninos vão para casa e vão dizer: ai, fizemos um programa de rádio, porque depois é juntar várias peças também para que a criança se motive, porque isto não é só eles adquirirem um conhecimento, que eu acho que realmente é muito válido, e todos estamos certos realmente da importância da toponímia, não é? E da descoberta do Oliveira do Hospital, do nosso território, do nosso património, mas a própria motivação e a curiosidade. E é engraçado porque eu já tenho alguns pais que me abordam na rua a dizer: ai, o meu filho contou-me que andaram a fazer isto, andaram a fazer aquilo, então e quando é que passa na rádio para nós ouvirmos? Já esta curiosidade, esta envolvente toda familiar, que eu acho que realmente é muito válido e muito importante. Certamente que sim, Lina. Portanto, este Mini Repórteres é um projeto que pontualmente, e assim que consideremos necessário, volta sempre à antena da rádio. Hoje então, sobre este tema da toponímia, vamos conhecer o que é que os nossos pequeninos andaram por aí a fazer. Exatamente. Vamos então conhecer os testemunhos dos mini repórteres alusivo a este tema da toponímia num bairro característico de Oliveira do Hospital, o Val do Ferreiro. Bom dia, sou o mini repórter Diogo e venho aqui falar com a senhora Lisete. Como é que se chama este aglomerado de ruas? Aqui é esta estrada António Nobre. O bairro todo, não sei o nome de todos. Aqui é de Valde, todos, este Val do Ferreiro. Era até lá em cima, onde era o António Andrade, o Chico Diniz. era dali, mas agora é para cima de onde era o... ali, onde era o Carvalhal. Onde é o Carvalhal vai para perto de Gramaço. Bom dia, eu sou o mini repórter Diogo e vou falar com o Sr. Arménio Rodrigues. Bom dia, pode-me falar sobre este aglomerado de ruas aqui do Vale de Ferreiros? São ruas de um bairro residencial em princípio, agora também já tem algum comércio, algumas oficinas e tal. Mas pronto, esta rua concretamente é a Rua António Nobre. Aquela onde eu resido é essa de Queiroz. E há várias outras, Flor Bela Espanca, Cesário Verde, tudo nomes de poetas portugueses, de escritores importantes portugueses. O que é que acha da escolha dos nomes dos autores para este... Foi um critério que utilizaram. Há outros, há outras ruas com nomes de políticos, por exemplo, Sá Carneiro, Carlos Campos, nomes de pessoas que foram importantes na terra, por exemplo, aquela avenida que dá acesso à Catraia é Dr. António Amaral, que era um advogado importante cá da Oliveira do Hospital, também esteve na Câmara Municipal, penso que foi presidente. Normalmente atribuem às ruas nomes de pessoas que tiveram algum relevo, alguma importância, ou a nível do Conselho, ou a nível nacional, como é o caso dos escritores. As ruas teriam que ter algum nome, seguem-se critérios que, para atribuir nomes importantes. As ruas tinham que ter nome, senão nem havia outra possibilidade. Como é que se distribuía o correio, por exemplo, como é que as pessoas se identificavam, a sua morada. Tem que haver nome da rua e tem que haver números das casas nas diferentes ruas. Muito obrigado. Olá, bom dia. Aqui fala a mini repórter Leonor. Estamos aqui no Vale Ferreiro e vamos falar com o Sr. Santos. Sr. Santos, como é que se chama a sua rua? Esta rua tem o nome, aliás, como todas as ruas do Vale do Ferreiro, nome de escritores. Esta, particularmente, tem o nome do escritor António Nobre, que escreveu apenas um único livro, que tem um nome bastante curto, que é Só. O senhor já o leu? Só li algumas passagens, porque poesia é efetivamente uma mão forte. Gosto mais de prosa. Muito obrigada. Olá, eu sou a mini repórter Leonor e venho falar com a Fátima. Como é que se chama a rua deste bairro? O bairro chama-se Valdo Ferreiro. Rua António Nobre. Porquê? Porquê que se chama Valdo Ferreiro ou porquê que se chama Rua António Nobre? É que eu não sei porquê que se chama Rua António Nobre. Mas passamos aqui à Bianca, ela explica-te. Está bem? Oh, Bianca, explica-nos porquê que este bairro chama-se Vale de Ferreira. Porque há muito tempo existiu aqui um ferreiro que viveu cá e deram-lhe o nome de Vale do Ferreiro por causa desse senhor. Ele era ferreiro e também se transformou e depois foi cavaleiro e mandou construir a Capela dos Ferreiros. Já visitaste a Capela dos Ferreiros? Já. E o que é que tu gostaste mais de ver na Capela dos Ferreiros? Os túmulos. Os túmulos de quem? Do Domingos Joanes e da sua mulher. Que eram os cavaleiros. Que era o cavaleiro e a esposa. Muito bem, obrigada. Olá, eu sou a Magda, uma mini repórter. E vou falar um bocadinho com o Sr. Heitor. Olá, Sr. Heitor, sabe como é que se chama a rua onde você mora? Rua Antero de Quental, número 1, em Vale do Ferreiro. E sabe quem é Antero Quental? Foi um escritor, outros pormenores desconheço. Sabia que estas ruas têm nomes de escritores portugueses? Quase todas elas, ou todas mesmo, têm o nome dos escritores. E acha isso bem? Acho muito bem. Muito bem, estou satisfeito de ter vindo para o Vale de Ferreiro há 38 anos e sinto-me feliz por ter escolhido este local. Gosta de viver em Oliveira do Hospital? Imenso, imenso. Por isso cá estou há 38 anos no Vale Ferreiro. Muito obrigada. Olá, eu sou a repórter Matilde e estou aqui com o João. Como é que se chama esta rua? Rua António Boto. Sabes quem é que foi? Foi um escritor. Porquê que esta rua se chama António Boto? Todas têm nomes de escritores aqui. Obrigada. Olá, sou a mini repórter Margarida. Vamos falar com a Senhora Piedade. Olá, Senhora Piedade. Olá. Onde é que vive? Aqui no Val de Ferreira, bairro Barro Ferreira, Rua Cesário Verde. Sabe quem é que foi Cesário Verde? Não. Foi um escritor português. Muito bem. Sabia que todas as ruas deste bairro têm nomes de escritores? Tem, sim. Muito obrigada. Olá, eu sou a mini repórter Bianca e estou aqui para falar com o Sr. António. Sabe como é que se chama esta rua? Rua Cesário Verde. Sabe quem é que foi Cesário Verde? Não sei. Foi um escritor. Está bem, obrigado. Eu sou o repórter Martinho e vou falar com a Sra. Aida. Olá, Sra. Aida. Bom dia. Está bem disposta? Sim, bom dia, estou. Você vive aqui? Sim. Em que rua? A Rua Cesário Verde. E gosta de viver na Rua Cesário Verde? Aqui no Vale? Sim, gosto. Porquê? Não sei, porque gosto, é sossegado. Você sabe quem foi Cesário Verde? Não. Foi um escritor, muito importante. Obrigado. Nada. Olá, eu sou o José. E vou falar com o Inácio. Olá, Inácio. Olá. Como chama a vossa rua? Fernando Pessoa. Tu sabes quem foi? Um poeta muito famoso. Olha, temos aqui outro... Eu vou ajudar aqui o Zé. Temos ali um senhor, estamos no restaurante Tó Correia. Estamos a falar com o Inácio, mas temos ali um senhor a espreitar na porta. É o dono, não é, Susana? Então vamos pedir ao senhor Tó Correia para descer as escadas e para vir aqui ter connosco também. Venha cá, em vez de estar aí a espreitar na porta, venha cá ter connosco. Ora, bom dia, meninos. Bom dia. Como estão? Como se chama esta rua? Como se chama esta rua? Esta rua chama-se Cesário Verde. Sabe quem foi? Sei quem foi. Foi um escritor. Muito bem. Até tu andas bom? Sim. Sim. Sim. Então em que classe é que tu andas? Diz lá. Primeiro C. Primeiro C, está bem. Já sabes muito. Sim. Não é? Vais aprender. E agora estão a aprender o nome das ruas dos escritores. Estás a ver? Aqui, a toponímia aqui é deste bairro. Que era ali a Fernando Pessoa. Já percebeste? Sim. Prontos. Obrigado. Obrigado. Ah, tudo bom para vocês, está bem? Sim. Obrigado. Olá, eu sou o repórter Rodrigo. Muito bem, bom dia. Vou falar com a... Senhora... Maria Emília Tavares, de Oliveira Ferreira. Olá, senhora. Olá, Maria Emília. Olá, bom dia. Então, o que nós vinimos a fazer? A conhecer o bairro. Ah, é, conhecer o bairro. Muito bem. Sabes como se chama? Como é que se chama a tua rua? A minha rua chama-se Rua Júlio Diniz, que foi um escritor muito bom para quem é jovem, para os meninos lerem. Este bairro do Val de Ferreira tem o nome de muitos escritores nas suas ruas. Sabia que o Júlio Diniz também foi médico? Sim, senhora, sabia, porque eu estudei o Júlio Diniz. E vocês um dia também vão estudar. Conhece alguns livros do Júlio Diniz? Sim, senhora. Conheço a Morgadinha dos Canaviais e muitos outros que são muito importantes para os meninos que querem estudar português. E quem não sabe português, não sabe nada. Não pode saber matemática, não pode estudar meio físico, nem nada. E os nomes das outras ruas? Olha, tens muitos. Rua Cesário Verde, Rua Camilo Castelo Branco e por aí fora. Há muitos que tu vais com certeza passear e vais ver. Qual é o seu preferido? O meu preferido? Ah, e também há o Eça de Queiroz, que eu gosto muito do Eça de Queiroz. E gosto muito do Camilo. Gosto de todos os escritores portugueses. Gosta de viver em Oliveira do Hospital? Gosto porque nasci cá, vivo, nasci, cresci, estudei no Colégio Brás Garcia de Mascarenhas, que vocês não sabem onde é, porque já acabou, mas está lá o edifício ainda. Sabe quem foi o Brás Garcia de Mascarenhas? Sei, sim, senhora. Foi um senhor que nasceu em Avô. Escritor também. Muito bem. Obrigado. De nada. De que ano é que tu estás? Primeiro B. Muito bem. Primeiro de quê? Da primária? Dali do ciclo? Primária. Como é que é? Primária. Ai, da primária. Já sabes ler? Muito bem, nesta altura do ano tens que saber ler. Passaste de ano? Ainda não sei. Ah, ainda não sabes? Mas período que tu fizeste e pelo ano que tu fizeste, já sabes se vais passar ou não? Eu vou passar. Ah, pronto, assim é que é. E vais passar para que ano? Segundo B. Ai, para o segundo. E onde é que tu frequentas a escola? Oliveira do Hospital. Gostas de andar aqui em Oliveira do Hospital? Sim. Olha, eu também já lá fui professora. Sabias? Não, não sabias. Mas ficas a saber agora. Mas os meninos têm que estudar muito, está bem? Para serem os bons alunos e para conhecerem os escritores portugueses. Estamos a conhecer a toponia e a Oliveira do Hospital. Estão a conhecer o quê? Desculpa, que não ouvi. Toponímia. Ai, a toponímia. O que é que isso quer dizer? São os nomes das ruas, que não, e dos lugares. Lugares, das cidades. Sabes porque é que esta cidade se chama Oliveira do Hospital? Mais ou menos. Ai, mais ou menos. Em que ano é que tu estás? Quinto, vou passar para o sexto. Ah, tu já sabes porque é que se chama Oliveira do Hospital. Hã? És capaz de me dizer porquê? Foi um cavaleiro que esteve aqui e depois deu origem ao... Foi uma terra em que havia muitas uvas antigamente. E depois foi evoluindo o nome e passou para Oliveira. O hospital? Foi a ordem dos hospitalários. Sim, senhora, muito bem. Estás de parabéns porque já sabes muito disto. Obrigada. Obrigada. E o que era a ordem dos hospitaleiros? Diz-me lá. Sabes? Não. Se calhar algum dos teus colegas mais velhos deve saber. Eu sou no terceiro. Estás no terceiro? Ah. A ordem dos hospitalários era uma ordem de cavaleiros, monges que combatiam para defender o túmulo de Jesus Cristo. Obrigada pela informação. Ok. Obrigada. Sim, senhor. Muito bem.